com Paquinho, chame Recife. A frequência é 1545. 1545, obrigado, boa tarde. Boa. 1545, ajustado 2013, bom curso. 2013, utilizado o táxi de Via Índia, Fonsera, 1895, Chinero, 637. Tiva, o voo que eu lhe informei, o 396 da sua companhia, está 5 milhas e meia à frente, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1895, bom pouso, 1807. Obrigado, senhor, tenha um bom fim de semana. Voo 1396, livre pouso, pista 10, vento 1, 30 graus, 109. Livre pouso, pista 10, voo 1396. Aciono 314, reduza para velocidade de aproximação e cheque pré-pouso. 314 reduzindo e cheque pré-pouso. Boa, chama 314. Zero, trem baixo travado e visual. Gente, eu tenho aproximação número 2, ver pouso, gol 1807, que é negando 013. E 3 aguardando, 1807. Tá positivo, após 2000 pés. É 327. Vai manter tudo para meu 3 aqui. O 649, prossegue formação, decolou uma aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira. Um bandeirante está subindo para o nível 80, passo 070, afastado de Salvador, 11 milhas. Ele está voando direto Coral. Formação de tráfego para o gol no 649. Gente, 649, cruzando 3000 agora. Pegando a razão subida aqui, direto Olinda. Positivo. Então 3217, descida para 2000 pés, cruza a linha do litoral e seu voo sobre a Bela Bahia de Todos os Santos. Vamos autorizar o ILS a velocidade 180 mais, câmbio. Gente, reduzido 180, descenda 2000, 3217. Salvador, muito boa tarde, muito boa tarde. Aqui o Romeu Romeu Golfo, Santa Quebec, descida para o mundo, muito bom. O Papa Romeu Romeu Golfo é o controle Salvador. Foi direto Duna, em descida para 2000 por 1013, câmbio. Beleza, meu comandante, muito obrigado. Direto Duna, 2000, voltou. Oceano 6314 está agora 5 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo em aproximação. Eu agradeço a sua colaboração, vamos checar o trem, chamar a torre, 1-1-8-95, Oceano 314. 3-1-3-1-4, então, com 5 vídeos, chamarei a torre. Então, 3-2-1-7, compete redução para aproximação, cheque pré-pouso, aeronave à frente, Oceanair, Airbus, afastado 6 milhas. Reduzindo, 3-2-1-7. Mesma linha do traficante na zona 0, ele mantém, piscina 0. Sim, que quando o traficante chegou ali, mantém, piscina 0, 063-7. Esse é, 649. 1807 na sala de 47, libere direito, sala 120-19. Direito 219, 1807, obrigado. É 327, vento 140 graus, 092, livre da colagem 110. É 327, iniciando, puxando a entrada de 100 graus. 807. Alfa mantém antes da Juliette, tocou no 807. Externo, contra embaixado travado, Oceania 63, 14. Então, 3217, Duna localizador em aproximação. Agradecemos também a sua colaboração. Chame a torre, 1-1-8-9-5, câmbio. Gente, 3217, daqui a pouco. Até. Chame Recife, 13325, gol no 649. É, consiga pro gol 649. Chame Recife, 13325, câmbio. 3325, boa. Boa. A8, boa tarde, 327. Oceano 6327, controle, contato radar. Queiro, perfil da Realeda. Positivo. Quase possível, controle da El, de Leda ou de Leda. Autorizado, Leda. Leda, 6327, direto. Já tá autorizado até a papá, chama na papá, o que negar no 093. Tô no 360 para confins, está aprovado, pronto, cópia. Autorizado confins, 360, rota via Brinde, pisou no meia, decola no zero, curva direita, no perfil da Dael, leita, pós-venda, voa Brinde. Manda-se a ferrovia. 5002, o transponder, controle 120.8. Puxasse bem a retaguarda para liberar o portão para ingressar o traço da Gol. Pode ser? Afirma, Chico, não tem problema. Puxando bem atrás para deixar a entrada livre para o Gol. 6329. 807, vai ingressar Juliette com cautela até o portão 8 e entrando no traço da Avianca. Que está iniciando a puxa. Ingressando a Juliette, segue até o portão 8, aguardando a Avianca. Gol no 807. Rocha na M13 no Pato, na escuta? Livre decolagem da 97, vento 1 a 5 graus, 0 mais. É, 6304, tá na Alfa. Bem-vindo, prossiga via Alfa Juliette, portão 5 agilizando. Na Alfa Juliette, portão 5, 6304. Direita no site, no solo 52, se vai direita, solo 1, 209. Direita 209, 3207. Salvador, tem 3207, muito boa tarde. 3207, boa tarde, bem-vindo para o Siga Via Alfa, mantenha a Juliette. Alfa aguardando para Juliette, 3207. 3208. 308, Oscar. Papa Romeo, Romeo, Bravo, Oscar. Papa Romeo, Romeo, Bravo, Oscar, esse é o controle Salvador, decola da pista 197, contato, radar, suba sem restrições, câmbio. Sabe sem restrições, Oscar. Ok, vamos anotar algumas frequências. O 6321. O táxi está autorizado via principal Índia até o ponto esperado no 0 da torre Iona no 8.954, ajustado 1013, bom voo. Taxi, Pátio Índia, M13, N, 2895. Boa tarde. Alô, 6304, localizador. Sim. Guarda. 345, Galeão, prepare subida da El, minuto cópia, 380 aprovado. Daniel, aguardando a quarta, 380 aprovado. Da Fezona, não aguarda. T21, o traço da companhia está guardando o sinalizador, expectação no 5, após o mesmo, o seu prossegue, conforme o táxi. Perfeito, observamos o início do deslocamento. Vamos prosseguir para a Índia, 6321. Nós entramos aqui na porta da passagem. Passa não, Flores. Salvador, chegada Mário autorizado, desça para 2013, gol 1075. Oceano 6327, chame Recife, não, 3325, câmbio. Recife 13325, Xilema 325, câmbio, bom dia. Bom dia. Rumpa 09, o Força Aérea 2286, aproxima-se de Coral, vamos encerrar o serviço, radar. Chame, Ilhão, frequência 120, decimal 1. Boa viagem para Belo Horizonte, 2286. 145, cópia. Chama, Silvio, prossiga. 380, rota Pesolo 10, decolando a zero, com curva direita, perfil da Dael, Leda, pós-Leda, voa bridge, 5011, 5011, transponder, controle 120.8. Utilizando 380 Galeão, Leda Pesolo 10, decola da 10, com curva direita, saída da El, transição Leda, pós-direto bridge, 5011, o transponder, 1208, o controle de 131.400. Portão 4, chama o condutor para posicionar. Confere, chamará. Contatando Vitor Mike Quebec, mantém as condições visuais do número 500 pés de corredores, reporta Paripe. Romeu Golf, Chame Torre 1, 1-2-2-9-5. Salvador, boa 2231, não gostaria de qualquer bem. Passaredo 2231, na sua identificação, voa direto ao Mário para a chegada Mário, descendo para o 050. Na Prode Mari, identificou, descendo para o 050, no ideal, pode ser? Afirmativo, passaredo 2231, reportando o ideal. Reportaremos então, 2231. Vou reportar o sinal da nossa. Da baixada de recado. Hoje o pouso prossegue para qual faixa? Aerostar, 45. 68, autonomia nossa de 2 horas e 45 minutos. Autonomia e nossa alternativa vai ser Salvador. Cruzado 30 em frente, Índia, seu ponto de espera da 10, lá torre 198.95, ajustado 1013, bom voo. Ele é 13, nós hoje prossegue em 3 pontos via Índia, ponto espera 118.95, grato, 5627. Azul 4198, após a TR retaguarda, está livre no 13, chantaque. Meu 321 da Oceania, poderia ir para a posiciona, por favor? Isso, né? Poxa, na 321. Obrigado. Lute Alemar aqui, confirmando Salvador para ser ainda para Oscar. Bem, só confirme a radial ideal com o setor que vai afastar. 260, correto? Visual 065? Confirma então, decolador 17 ou 10? Charlie Mike, cópia. Autorizado Salvador para ser ainda para Paosca, 065, volta direta, decolando 7, curva direita, via corredor Axé, caixa prego, restrita a 1000 pés, aguardando liberação do controle para acender. 5004 transponder, controle em 20.8. Com 0230 agora em 1.9.95 para acionamento de decolagem, ajustado 1013, bom voo. Só apenas para confirmar, foi pagada a saída arbor pela 1-0 com curva esquerda. Você não seria a curva pela direita? Bom, eu paguei o esquerdamento, perdões, comandante, direita mesmo, arbor à direita, pão direto. O 5-2-4-1. Ah, tá bom, cara, peraí, curva à direita após, trato. O Papa Tango, Juliette Quebec-Kilo, controle de paciente, aguarde para a sessão 1105. Trip 5446, sua identificação, autorizada a chegada a AMAN. Desça para o nível de voo 060. Descida para o nível 060, trip 5446 na chegada AMAN. Controle trip 5627, na sua escuta. Trip 5627, contato radar de decolagem, estou para o nível de voo 190, saída fuga. Autoriza direto o PUCA, por gentileza. Direto o PUCA, o 3567. Muito obrigado, senhor. Informação Quebec. Confirma para o controle. É o Gomo 7, informação Quebec. Gomo 755, a SANI, a identificação, autorizada a chegada a Bolf. Desça para o nível 070. 070, está mantendo o 309, está bom. O Gomo 755, reduza para 2509. Vai seguir com o número placa para o espaço. Para 2-0-9. Visão Cono 7, Tomai Quebec. Tomai Quebec, torre 1-1-9-9-5-1-1. 2-9-5, trabalho Quebec. Quebec, intervenção a 105. Oceano 6321, chama Recife, 1288. 1288, bom dia. Agora passaram para dar um tiro do lado para ativar para o ano inteiro. Apple 021, call cadence, traffic level 080, reduce speed 2500 is number 5 for approach. Traffic level 80, reduce speed 2500. O passaredo 2231, desce para 4000 pés, ajuste 1013. 4000, 1013, 2231. Azul 4118, autorizado a linha de decolar, pistão na 0,150 graus, 09. Alinha decolar, pistão na 0,4118. GPI 5446, vou direto do Duna. Sinal 3 milhas, Vitor Maquedé. Maquedé, autorizado pouso, pista 197, vento 140 graus, 092. Autorizado pouso na festa. Pro de Duna, GPI 5446, obrigado. LS, gol no 075. Plano 075, completa, chame a torre 1-18-95. 1-18-95, bom dia. Ok, só um instante a copo, bravo, 10-145. Torre, gol 1-075 e LS. Boa tarde, gol 075. Reporte no marcador de chama, transmissário travado, que negar no 013. Camarada externo, 075. Voo no 925, passando a indicação, autorizado chegada bom, desça para o nível de voo 090, com 250 de nós, será o número 6 para aproximação. Confirmado, pode falar? Desça para o nível 090, chegada bom, redução para o 250 nós, número 6 para aproximação.